Cuidado. Cat Fong, do Brasil Animar. Com boa. Push. Passando o V1 no 42, controle de Salvador no 201. Thank you. 2010, a gente está no 00, autoridade final do procedimento de assistir da piscina 0 já está estabilizada. 2 da Tânia, está estimando o voo mais um minuto. Abrui o litoral sul e reporte na vertical do litoral. Setor norte, autorizado, afaste e aproximadamente 3 milhas da maior eletrônica. e decolagem estão a 0,040 graus, 0,620. permanece a autorização anterior e confirmando o transponder 5576, chamo para cruzamento com as instalações. noroeste, muito obrigado, bom dia, Lima. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Vitor Eco Lima. Falar isso, Guadalhães Moruno para o Nível 360. Dia Moruno para o 360, Papa Romeu, Vitor Eco Lima. Interessa de irmão, tudo mais bem, amigo. 3320, autorizado em WhatsApp.